lágrima, suor e gozo. Todo corpo tem água, lágrima, suor e porra. Ou a gente chora, ou a gente sua, ou a gente goza. Só não pode magoar. Se organizar direito, todo mundo chora. Se organizar direito, todo mundo cansa. Mas nem todo mundo transa, nem todo mundo goza, nem todo mundo chora. Não deixa secar, nem deixa magoar. Não deixa. Não deixa secar, nem deixa magoar. Se organizar direito.